para tuntar un tuit. Para tuntar, la ría. Para tuntar, la ría, ta ti ta. All the way be free, you should care for me, dreaming day by day. Eu acho esse papo todo ok, porque tenho mil canções na alma e hoje sinto que elas são tudo que eu sei. Canto em cabaré muito tenderly, only you and me. Lições que eu aprendi com a sapoti. Meu som viaja numa boa, de Las Vegas até Piraí. Não esqueci que na plateia quando chove não pinta nem a man I love. Então no tempo triste o coração ameaça desistir. Eu digo, cara, I know. É tudo uma questão de calma. Pare and soul. Fica firme aí e never let me go. Essas coisas são parte do show. All the way be free, you should care for me. Dreaming day by day. Eu acho esse papo todo ok, porque tenho mil canções na alma e hoje sinto que elas são tudo que eu sei. Canto em cabaré muito tenderly, only you and me. Lições que eu aprendi com a sapoti. Meu som viaja numa boa, de Las Vegas até Piraí. Não esqueci que se a plateia está demais, the man I love around me. Só pra mim. E eu sou a maior, eu sou o Saravão. Eu não tenho fim. E o refletor parece o sol, iluminando a estrela. Unforgettable. It's wonderful, say, lady singing the blues. Ai, eu quero morrer no calor dessa luz. E eu me sinto feliz de poder transmitir. It's wonderful, say, lady singing the blues. Ai, eu quero morrer no calor dessa luz. E eu me sinto feliz de poder transmitir um abraço pro Menescal. Yeah.